O casal tava assistindo televisão à noite, quando o marido disse: Bonecrinha, eu posso saber porque tu tá emburrada desde que eu cheguei? Hoje a gente completa 20 anos de casado e tamo aqui, parado na frente da televisão. Meu Deus, bonecrinha, eu tava tão atarefado que esqueci completamente. Ai, me perdoa. Faz o seguinte, ó, põe o teu melhor vestido de noite que a gente vai sair e tu vai ter uma noite inesquecível. Ai, meu querido, eu sabia que você não era esse monstro insensível que eu estava achando. Sai, né, na entrada do restaurante, o maître todo solícito: Por favor, prepare a mesa do senhor Gonçalves aqui. Parece que eles te conhecem bem por aqui, né, meu querido? Eu acho que eu vim aqui pra almoçar com alguns clientes, né? Acabam de jantar e o marido propõe de irem a uma boate. Na entrada tem uma fila enorme. O marido diz à mulher que vai arranjar tudo. E quando ele vai se dirigindo ao porteiro, o porteiro: E aí, Fortão, como é que vai essa força? Entra aí, seu Gonçalves, pode ir entrando. E o querido afundando, né? Mulher acha meio estranho, mas tudo bem, né? Dentro da boate, o dono vem falar com eles e diz: Gonçalves, meu querido! Ô, Joamir, libera a mesa do Gonçalves ali, ó. Bruxo. Libera a mesa do Gonçalves? Tu vem sempre aqui? Não, queridinha. É que o dono aqui é um cliente lá da firma, não é? Aí chega a garçonete e pergunta: De sempre, Gonçalves? Enquanto isso, uma mulher que terminava o striptease em cima do palco grita: E a calcinha vai pra quem? E todo o bar junto: Gonçalves! Gonçalves! Gonçalves! A esposa, obviamente possuída de fúria, sai da boate com o Gonçalves atrás. Entram juntos num táxi. Ele tentando resolver as coisas: Querida, veja bem, não vamos estragar essa noite maravilhosa, né? Com certeza me confundiram com outro Gonçalves. Tem tanto Gonçalves no mundo, né? É bom esse cara aí, ó. Tu tá pensando que eu sou um idiota? Canalha! Não me encosta! Sai! Eu sou mesmo um otária! Grande sem vergonha! Ordinário! Nisso, o motorista do táxi vira pra trás e diz: Cocô, tá tudo bem? Tu quer que eu ponha essa china pra fora do alto?